0, chama a torre. 1-1-895, Oxané 62, chama. Notado radar, saí da El, subo a 340. 340, 3897. Uno, chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 251, alterna 3025, Gourmet 01, obrigado, bom final de semana. Novamente. Questionamento, chame Itaque. Mike Eco Victor para o localizador, curva à direita, para o 070, reporte estabilizado. 070 vai reportar estabilizado, Mike Eco Victor. Meia 259, livre, alinhar e decolar da pista 10, vento 170 com 15 mais. Alinha e decola pista 10, né? 6259. Localizador, Mike Ecovitor. Mike Ecovitor, complete LS, chame torre 118 decimal 95. 118 95, Mike Ecovitor. Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Victor. O Victor, ciente, continua aproximação e LS, informe visual com campo. Vai chamar visual, Mike Eco Victor. 259, decolado aos 38, chame o controle 208. 208, controle o Xanep 6259, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, Oxané 6259, decola cruza 1300 da Euleda. Oxané 6259, boa noite, contato radar, saída da EL. Vindo a saída da EL, quando possível voa Leda direto 6259. Cruz de Leda 6259. Direto Leda da presente, Oxané 6259, obrigado, senhor. Visual com a pista, o Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Aqui, Mike Eco Vitor, livre pouso, 180 graus, 15 noites. Livre pouso para o Mike Eco Vitor. Após o pouso, qual é o estacionamento? Vai apenas efetuar o reabastecimento e nova decolagem. Tá ok, sim. Então pode... Pode pousar aí direto, se for o caso, ali na Taxiway Delta. Até a Delta já ela libera já direto no Pátio 3, ok? Positivo. O Mike Acovito não conhece o aeródromo, poderia nos dar orientação após o pouso? Ok. Ok, prossiga o pouso e táxi pela pista, liberando na primeira interseção ali na frente, aproximadamente no ponto médio da pista. Primeira interseção à direita, na Delta, você vai parar próximo ali ao Airbus 310. E é no pátio de carga ali, onde tem o hangar dos Correios e o galpão ali de logística da Infraero. Ali é o pátio de carga, vai abastecer provavelmente ali. Positivo, muito grato. Salvador, boa noite, 1273, ponte para dar 10, tá pronto. Se observa helicóptero que pousa após a linha mantém, 1273. Gente, após o helicóptero ali mantém, 1273. 3897, chama Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, obrigado. O Mike Acovita visual lá com o Airbus 310? Afirmativo. E pode prosseguir lá para aquela posição, lá para os primeiros posições ali na remota, que é o lado esquerdo do Airbus lá. Fica atento ao sinalizador. Positivo, muito grato. Considere o solo e os 4-1. 4-1, ok. Golo 273, livre decolar, 190 com 13. Autorizado, Golo 273, dá lugar. 273, decolado aos 43, chame o controle, 1208. 1208, muito obrigado, uma boa noite a todos aí. Igualmente. Controle, boa noite, eu conto 273, perfil saída da EL. 273, contato radar, saída da EL, subo 360. 360, 273. Canem 6259, chame Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. Recife, agora 251, alterna 3325, Canem 6259, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, é o voo 940. Prossiga 940. Salvador, copia o voo no 940. 940, prossiga. Para Guarulhos, 360. Quando possível, está pronto para cópia. Ok, está pronto já, pronto cópia? Está, dois coisas, prossiga. Autorizado, para Guarulhos, nível 360, via... Bridge, Apesulu no meio, Belo Horizonte, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda e depois voa Bridge. Aciona 5536, controle frequência 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos no 360, via Apesulu no meio, Bridge, Apesulu no meio, Belo Horizonte, decola da 10ª, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. 5536, transporte 1208, controle, voo no 940. Afirmativo, chame para o acionamento. Tomar um foco, até. Boa noite, Gon 884. Chegada Mari, desce da Fala Negra 050. Chegada Mari, desce 050, 884. Gol 1273, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, gol 273, boa noite. 18184, desça 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador, livre LS da pista dessa. 2000 pés, livre 20, livre LS, reporte no localizador, bom 8,